Sangue corre na calçada. Eu assisto ao vivo a solução, garanto não tá no horário político. Sou Vox, digo a madrugada, é cruel na minha quebrada. O veredito na calada, é projetinho no meio da cara. É treta errada, consumiu mais uma no sangue B. Ou então PT vai saber o que sobrar pra você. O tiroteio começa dentro de uma festa. Todos no sossego, o cheiro da rap é tabela. Atritos sem fundamentos, ameaças são feitas. Rivais se armam esperando a certeza da treta. A vadia esquerando se desofendida. Esquerda a guerra e o ódio de um futuro suicida. Um brilho cromado aparece de repente. A fúria no sangue sente o gatilho esvaziando o pente. A multidão apavorada corre para fora. O atingido baleado em um carro sem encosta. Caiu com a cara na calçada do boteco da São Jorge. Já sabe que malandro não atrasa no bote. Os homens cinza aparecem, cumprem a rotina. Relatórios feitos, testemunhas pra delegacia. Por isso a noite o lado oeste vira outro. E deixa louco outra festa, outro pipoco. Que jogo do demônio, ano versus outro. Na minha estrada mais um dia igual a outro. E na calçada outro corpo, outro tijolo de sangue. Na rodovia dos mortos. E na calçada, outra história, outro velório. Pela madrugada, começa a guerra e o ódio. Sangue na calçada, outra história, outro velório. Pela madrugada, começa a guerra e o ódio. O sangue corre na calçada de mãos atadas, assisto. Não é possível que isso seja o nosso destino. Parado em meio às mortes estão as pobres crianças. O clima tenso de guerra, hipocrisia e ganância. Inveja que vem dos vermes, maldita oposição. Sempre na crocodilagem, atrasando os irmãos. Justiça, paz, humildade, lealdade e esperança. Famílias choram as perdas nesta maldita matança. Vários soldados do gueto deixaram suas famílias. Às vezes jovens mulheres com bebê na barriga. Adolescentes do crime, futuro incerto, confuso. No fim da história muitas mães estarão de luto. Me diga, quando essa guerra urbana irá acabar? Entenda, quando o sangue inocente ainda vai ter que rolar. Ah, não dá, não dá. Chega de guerra, de morte, de sangue, de clá, clá, placa, plá, plá. De dia, de noite, de tarde, sei lá. Cabe a você abrir os olhos pra poder enxergar. Crucificar a paz, alguém vai, sei que vai. Descarregar o seu ódio, é lógico que vai. Será julgado no fim pelo Pai, sei que vai. E condenado a servir Satanás, sempre mais. Sobrevivente da guerra das ruas. CZO, se liga nos gambé quando estiver na loucura. Falando nisso, são tiras chegando. Esculachando, humilhando, discriminando. Não sou nenhum filho do empresário que foi sequestrado. Ou classe média que rouba pra ser considerado. Depois que morre, a culpa é clara do pó e do mesclado. Dona Maria na favela, com o coração apertado. Mas não estresse, segundo a TV só morre quem merece. É treta de quadrilha, vê se esquece. Até o padre na prece se perde. Isso me entristece, bem-vindo a sanatório do oeste. Onde o chifrudo comanda esse teste. Entre traíras, vadias, vermes. Sangue na calçada, outra história, outro velório. Pela madrugada, começa a guerra e o ódio. Sangue na calçada, outra história, outro velório. Pela madrugada, começa a guerra e o ódio. Essa guerra aí.